CT, os top do Pará. Manda capricho. Se eu já tivesse superado esse negócio, encontrar você, coração, tivesse anticorpos, me impediria de me embriagar com promessas tão vazias. Se eu tivesse te beijado um pouco menos, me afastado um pouco mais, talvez essa saudade pegaria um pouco mais leve. Se eu entendesse que pra mim você não serve, então eu vou. Talvez essa saudade pegaria um pouco mais leve. Se eu entendesse que pra mim